quem vai ficar até de manhã comigo aí? Grita! Vai, novinha, sem dormir, é pernoitada. Aham, aham, aham, aham, aham. Desse jeito eu vou até de manhã. Desse jeito eu vou até de manhã. Vocês querem ouvir o quê? O interfone tocar, dizendo que o táxi chegou? É? Ou vocês querem ficar até de manhã? Hã? Quer ficar até de manhã? Aham, aham, aham, aham, aham. Desse jeito eu vou até de manhã. Aham, aham, aham. Desse jeito eu vou até de manhã. Será que você aguenta, hein? Até de manhã. Desse jeito eu vou até de manhã.